Já há muito tempo, eu venho pedindo a Deus que desse essa oportunidade de estar aqui com o pastor Tiago e todos vocês, porque é um velho amigo e nós temos aí uma história de amizade e de companheirismo e de pastoreio, né? Ele me pastoreou, mesmo que de longe, é alguém que faz parte da minha vida, da minha família e sempre fará. Alguém que me ajudou, né, do Espírito Santo o capacitou para me ajudar a conseguir me libertar dos períodos mais complicados que eu tive na minha vida, um dos períodos em que Deus mais usou para que Ele pudesse me tornar um pouco mais capacitado para realizar a sua obra, né? E cada vez Deus tem me mostrado que esse trabalho dele só terminará no dia em que ele voltar. E cada dia ele tem me mostrado que nós precisamos nos lembrar da nossa incapacidade humana e nos voltarmos para ele. Cada vez mais que eu tenho estudado, que eu tenho meditado na palavra do Senhor, ele tem me feito lembrar do que diz em Gálatas 2:20. Que talvez seja a coisa mais difícil de se explicar de uma maneira que as pessoas aceitem e sigam. Mas lá diz que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida cristã não é a vida que nós vivemos, mas a vida que Cristo vive através de nós. Talvez o mau entendimento dessa verdade seja a grande confusão que a igreja tem sofrido durante os séculos, né, em que ela tem vivido. Tem sido difícil as pessoas entenderem o que é o evangelho e como esse evangelho transforma as pessoas e o que é a santificação na vida do crente. Mas enfim, esse não é o assunto principal, mas eu estou falando disso porque Deus, nos nossos piores momentos, Ele faz as suas grandes maravilhas, e ele, tudo para a honra e glória dele. E, graças a Deus, o pastor Tiago foi alguém que foi muito usado por Deus. E tenho esse privilégio de estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco com vocês sobre a obra de Deus, sobre o trabalho de Deus. E ele disse uma verdade: todos nós aqui somos missionários, pois temos uma missão. A partir do momento em que recebemos o Espírito Santo de Deus e ele nos converte, nós temos uma missão, que é proclamar aquilo que ele tem feito na nossa vida para todos que estão ao nosso redor, né? Porém, dentro disso, ele escolhe pessoas para que façam tarefas específicas. E como diz em Efésios, ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas, né? E o pastor Tiago, no caso aqui, é aquele a quem Deus deu para pastorear o rebanho de Deus. E eu creio que Deus tem me chamado para romper as fronteiras e realizar uma obra específica. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje aqui com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 32. E que eu quero levá-los a pensar nessa noite não é exatamente sobre a missão. Eu não vou aguentar o ar-condicionado. Está muito frio. Trata bem, né, gente? É sempre intermissionário assim, né? O que eu quero falar hoje não é sobre essa missão individual que cada um de nós temos a partir do momento que nós nos convertemos. E que eu sei que é bem enfatizada pelo nosso irmão aqui, o pastor Tiago. Eu quero falar hoje é sobre... Como que eu coloco isso aqui? Cadê aquele... Vou pegar esse púlpitozinho aqui. Ótimo. Irmãozinho abençoado, me trouxer mais um copo d'água e eu agradeço. Então, o que eu quero falar hoje é sobre algo que tem se perdido na igreja hoje de uma maneira geral. Eu não sei se as pessoas não têm ouvido, eu não sei se elas têm ignorado. O fato é que alguma coisa está errada, porque poucas pessoas têm se levantado para realizar obras específicas que eu creio que Deus tem colocado no coração da sua igreja, porque isso, independente de épocas, sempre vai acontecer. Então, alguma coisa está errada. Ou as pessoas não estão escutando, estão ignorando, e isso é um grande problema. Ou os pastores, os líderes não têm falado sobre isso, ou as pessoas realmente não têm dado importância a tudo isso. Mas vamos ler aqui na Palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 32. Vamos ler aí dos versos 1 até o verso 6. Algum irmão aí tem a versão revista e atualizada? Tá ok, eu estou aqui com uma outra versão, que eu gosto muito dela também, a Almeida do século XXI. Eu vou ler até o 5 e o verso 6 eu vou pedir que alguém leia nessa versão revista e atualizada, tá ok? Diz assim: os homens de Rubem e de Gade possuíam muito gado. Quando viram a terra de Jazer e de Gileade, perceberam que a região era adequada para o gado. Dirigiram-se a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e lhes falaram: Atarot, Dibon, Jazer, Ninhá, Esbon, Elealê, Seban, Nebo e Beon. A terra que o Senhor conquistou à frente da comunidade de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. E acrescentaram: se encontrarmos favor aos teus olhos, que esta terra seja dada como propriedade aos teus servos, e não nos faça atravessar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Amém. Minha tradução diz: ficareis sentados aqui enquanto vossos irmãos vão à guerra, porém... É a mesma coisa, porém eu gosto mais da forma que diz aí nessa versão, né? Ficareis vós aqui. Então, o que acontece nessa passagem é algo bastante interessante. Se você observar antes, Josué e Caleb, junto com os outros, chegaram ali na região de Cades Barneia. Ali naquele primeiro momento, mais ou menos 40 dias depois, naquele momento que eles saíram do Egito, que Deus os libertou dali, eles estavam já ali na fronteira com a terra prometida. E ali eles estavam prontos para herdar a promessa de Deus. E ali você já conhece o que acontece pela incredulidade deles. Eles não herdam essa terra e os 40 dias viraram 40 anos vagando pelo deserto por causa da sua incredulidade. Abrindo parêntese, existe um grande problema no que se chama, eu não chamo de evangelho da prosperidade, porque evangelho é só um, mas a mensagem da prosperidade diz e se aplicam muitos textos do Velho Testamento de maneira errada, e muitas pessoas não entendem a diferença do tratamento de Deus para com Israel e do tratamento de Deus para com a igreja. E ainda assim, ainda que as pessoas pensassem, ainda que Deus tratasse da mesma maneira com os dois, ainda assim as bênçãos materiais que Deus prometia para Israel, e que na minha visão ainda promete, e essas promessas materiais eles ainda irão conquistar, pelo menos na minha visão, ainda assim todas essas promessas materiais sempre tiveram uma motivação e um objetivo espiritual. Então, Deus nunca deixou de ser espiritual com relação ao seu caráter, com relação ao que ele queria dar para Israel e também para a sua igreja. Apesar de que ele usou algumas coisas materiais para que fossem usadas com fins espirituais. Então, Deus hoje não promete coisas materiais, mas promete coisas espirituais para a igreja. Porém, quando Deus prometia essas coisas para Israel, também tinham fins espirituais. Só estou abrindo esse parênteses para que nós não apliquemos a mensagem de maneira errada. Ok. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, eles estavam chegando aqui no objetivo que Deus queria e, mais uma vez, eles começam a retroceder. Mais uma vez, eles estão tendo a chance de fazer o que devia ser feito e, mais uma vez, eles estavam querendo desobedecer a Deus. Mais uma vez, algumas pessoas daquele grupo estavam inflamando outros à desobediência. E vocês bem sabem o que aconteceu. Deus disse que toda aquela geração não veria a Terra Prometida. Inclusive, não foi por causa daquela circunstância, mas inclusive até Moisés perdeu essa chance, né? Pela incredulidade. Mas não é exatamente esse o ponto que eu quero dizer. Eu quero que os irmãos entendam é que eles estavam chegando aqui em um momento crucial da sua caminhada. Depois de 40 anos, estavam prontos, então, para possuir aquela terra prometida. E Deus tinha aquela promessa com um fim espiritual. Por que Deus queria que Israel dominasse a terra? Porque, através disso, as pessoas ao redor, os povos ao redor, viriam o tamanho do poder de Deus e seriam atraídos a Israel e, assim, adorariam a Deus, assim conheceriam o plano de Deus. O que acontece hoje é totalmente ao contrário, com a mesma intenção. Deus quer que a igreja saia para fora para que o nome dele seja conhecido. Então, Deus sempre teve o mesmo objetivo, só mudou a estratégia, só mudou a maneira de trabalhar. Não que Deus não tenha sido eficiente, mas é que o homem é falho, né? Então, mais uma vez, Deus queria que essa promessa material ela fosse concretizada para que um objetivo espiritual acontecesse. E hoje, a igreja está tendo cada dia mais uma oportunidade de uma maneira, como é que eu posso usar essa palavra? Dominar a terra, mas de uma maneira, não de um domínio de império, mas dominar a terra com o evangelho. Ela tem essa oportunidade e a cada dia ela tem hesitado nisso. E hoje, Deus quer que a igreja, então, complete a sua tarefa e ela se espalhe pelo mundo. E a própria palavra igreja significa isso, né, pastor? Chamados para fora. Então, a missão da igreja é, cada vez, esse grupo aqui ser menor, se espalhando, exatamente como tem acontecido aqui. Nós temos pessoas que o pastor Tiago discipula outro, e outro, e outro, e outro. E a igreja não vai ficando assim inchada, né? Porque as pessoas vão saindo para fora. Então, alguns rompem só as fronteiras locais, outros, então, designados por Deus, rompem as fronteiras mais longas. E aqui, então, o que Deus tem dito para nós é que existem, Deus está querendo dizer para nós hoje, que existem características que definem muito bem aqueles que querem ou não atravessar o Jordão. E aqui, aplicando atravessar o Jordão, é romper as fronteiras. E, mais uma vez, eu quero chamá-los a atenção para o seguinte. Eu não estou aqui hoje falando sobre a sua missão diária de proclamar o nome de Jesus aqui. Eu estou querendo chamar a sua atenção para o fato de que Deus ainda continua e vai continuar chamando pessoas para sair da sua casa, sair de perto do seu convívio social e romper as fronteiras para algum lugar que ele irá determinar. É sobre isso que eu estou falando hoje. É sobre isso que eu quero falar hoje. E nós vamos ver aqui, então, as características das pessoas, então, que não querem atravessar o Jordão. Então, mais uma vez, lendo aqui o verso 6, Moisés pergunta, então, para o povo, né? Ficareis vós aqui, né, enquanto vossos irmãos vão à guerra? Moisés, então, faz com que eles pensem e eles lembrem do passado e possam refletir se eles vão repetir aquela atitude, né? E Deus tem chamado a atenção da sua igreja quanto a isso, quanto a cumprir a sua missão. Então, primeiramente, a gente observa que os que querem ficar de fora do Jordão, aqueles que querem ficar de fora do Jordão, os que não querem atravessar o Jordão, usam argumentos falsos para fugir da guerra. Vamos ver aqui nos versos 1 a 5. Nos versos 1 a 5, os filhos de Ruben então alegaram que tinham muito rebanho para apacentar e não teriam necessidade de saírem para a guerra. Estou aplicando para nós aqui, isso é bem parecido com o que ocorre aqui. Não, nós temos muito trabalho por aqui, nós temos muitas pessoas para alcançar aqui. Nós queremos cuidar desse rebanho aqui, então não nos chame para a guerra, não nos faça atravessar Itabuna para ir para outros lugares, porque nós temos nosso gado aqui, nós temos nosso rebanho aqui, não nos faça passar daqui. Sabe, a melhor maneira de você contar uma mentira, de você plantar uma mentira, é você usar 99% de verdade. É assim que você consegue convencer as pessoas. Então, quando você usa algo verdadeiro, que tem 1% de deturpação, você cria uma falsa verdade. E o que eu quero dizer com isso? É verdade que nós precisamos ter essa nossa tarefa diária de alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é verdade. Porém, é verdade também, e a igreja tem ignorado, que ela tem que enviar pessoas. Ela tem que... O Espírito Santo tem chamado, porque o Espírito Santo não falha. O Espírito Santo tem incomodado os corações, porque o Espírito Santo não falha. Então, a igreja tem que enviar pessoas para que rompam as fronteiras, para que outras pessoas possam ouvir do amor de Deus, para que Deus tenha chamado pessoas para que elas vão a lugares onde Cristo ainda não foi anunciado, como Paulo diz. Isso acontece, como eu disse para vocês, o Espírito Santo de Deus não vai falhar. Mas por que será que a igreja não tem enviado? Por quê? Então, eu creio que um dos argumentos é o mesmo argumento que os filhos de Ruben então alegaram. Nós temos muito gado para apacentar. E aqui está muito gostoso, aqui está muito legal. E aí eu lembro da passagem, daquela parte em que Jesus passa pela transfiguração e Pedro então chama, ali naquele momento estavam Moisés e Abraão, né, pastor? Moisés e Elias. E ali naquele momento, Pedro começa a achar aquilo muito legal, muito gostoso. Ele fala, não, vamos armar aqui duas tendas, vamos ficar aqui. É muito bom. Então, isso aqui é uma delícia, louvar e adorar o Senhor aqui, né, com músicas que a gente gosta, e é um louvor sincero. Isso é muito bom. É muito bom ter um pastor que ensina bem, como o pastor Tiago. É muito bom você ficar aqui comendo dos banquetes espirituais. Isso é maravilhoso. Está muito bom tudo isso aqui, né? Porém, Jesus naquele momento chama a atenção de Pedro, né? E Jesus também tem chamado nossa atenção que nós não podemos ficar aqui e armar as nossas tendas, temos que nos espalhar, temos que ser os chamados para fora. Né? Temos que entender que essas quatro paredes aqui não significam nada. Temos que entender que cada um de nós somos a igreja. Temos que entender que precisamos cada vez mais dar valor a esse fato de criarmos um organismo tão complexo, e temos que pensar que muitas vezes temos sido apenas ONGs, né, pastor? Não temos sido igreja. Eu não quero que os irmãos entendam que o que eu estou falando aqui é exatamente para vocês, mas é só algo para que nós pensemos, ok? E se o Espírito Santo o incomodar e você achar que é para você, amém. Mas eu quero apenas colocar as verdades da palavra de Deus. E eu fico muito feliz de, quando eu vejo um lugar, e eu não quero aqui ficar enchendo o ego de ninguém, mas quero glorificar a Deus pelo que acontece, me traz alegria o coração quando eu vejo uma igreja em que ela é simples, em que ela não se preocupa em ser um organismo assim tão complexo, com tantos departamentos, com tantas coisas para gerenciar, mas que ela se expande. E eu fico feliz de ver que essa igreja tem funcionado assim. E é exatamente assim que deve ser. É assim que Deus, é assim que Jesus falou. Né? E de fazer discípulos. Okay? Mas também é preciso, irmãos, que você se atente para o que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Será que ele não tem incomodado para que você rompa suas fronteiras e vá fazer discípulos longe daqui, em outras culturas, em outros lugares diferentes? Será? Isso é você com Deus que vai dizer, não vai ser eu que vou dizer. Né? Os filhos de Ruben também estavam pedindo para cuidar da terra que já possuíam, como se isso fosse o cumprimento da sua responsabilidade. Tá bom aqui, por que a gente vai ter que passar para lá, enfrentar tudo aquilo? Por quê? Por que a gente vai ter todo esse trabalho, né? Sem lembrar que a recompensa seria muito maior. E aqui, como disse o pastor Tiago, é claro que nós não vamos atrás da recompensa. Porém, nós sabemos que a recompensa ela é natural. É algo tanto paradoxo, mas nós, a nossa intenção é que deve ser diferente. Não, não devemos olhar exatamente para o fim das coisas. E ele também, aquele que não quer atravessar, aquele que não quer romper as suas fronteiras, aquele que não quer atravessar o Jordão, ele desanima outros a irem à guerra, ele desanima outros a atravessarem. Você já viu que quando você tem algo, você tem uma responsabilidade para cumprir e você não está fazendo aquilo, você vê que alguém do seu lado está fazendo, aquilo começa a te incomodar e você não quer fazer, então você começa a querer desanimar aquela pessoa a fazer para que aquilo não seja jogado na sua cara, para que aquilo não seja estampado em você, para que você não veja a sua irresponsabilidade. E aqui é o que acontece nos versos 6 a 15. Veja só. Nós já lemos o verso 6, vamos ler a partir do verso 7. Por que desanimais o coração dos israelitas para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando eu vos enviei de Cades Barneia para ver a terra. Quando eles subiram até o vale de Escol e viram a terra, desanimaram o coração dos israelitas para que não entrassem na terra que o Senhor lhes havia dado. E então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou dizendo: certamente os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Porque não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefuné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir ao Senhor. Assim a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até desaparecer toda aquela geração que havia feito mal aos olhos do Senhor. E agora vós, uma geração de pecadores, vós levantastes em lugar de vossos pais para fazer aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel? Se deixardes de segui-lo, ele também tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis todo este povo. Então Moisés está chamando a atenção deles aqui mais uma vez. Vocês querem repetir tudo isso de novo? O que aconteceu pela covardia da maioria, eles ficaram falando para os outros: não, não, vocês são loucos, por que vocês vão fazer isso? Aquela terra de gigantes, terra de homens muito mais valentes, um povo muito mais numeroso. E vocês vão cometer essa loucura de atravessar? E Josué e Caleb, então, naquele ímpeto da sua juventude e da sua fé, quiseram romper aquilo e eles até pagaram o preço pela incredulidade dos outros, sem ter aquela culpa, né? E é o que acontece. Quando nós não queremos cumprir aquilo que Deus nos manda, nós começamos a desanimar a outros, né? E isso vai contagiando as outras pessoas, né? Então, quando nós não queremos fazer aquilo que Deus nos tem mandado, nós podemos passar por um grande deserto também. Eu não creio que Deus trabalhe dessa forma hoje, nos castigando, porém, Ele nos coloca em certos desertos para que nós possamos olhar para a nossa miserabilidade e pararmos para pensar o quanto somos inúteis e o quanto nós deveríamos olhar para Ele e parar de ser pessoas com... Como é que chama aquele negócio que coloca aqui no... que faz o cavalo andar reto, assim, ó. É, viseira, que seja, né? Mas, quando Deus quer nos chamar a nossa atenção, Ele faz isso conosco para que nós possamos olhar para Ele e não andemos apenas reto, né, com a nossa visão fechada. E quando Deus quer que nós façamos algo por Ele, Ele vai nos incomodar até que nós façamos, porque Ele quer ser glorificado através da nossa vida. E talvez nós estejamos passando por desertos, não porque Deus quer nos castigar, ou porque o trabalho de Jesus, o que Jesus fez na cruz, foi insuficiente. e por isso nós deveríamos sofrer para conquistar algo melhor. Não, não tem nada a ver com isso, mas Deus quer nos chamar a atenção e quer nos colocar no pó até que nós estejamos prontos para obedecê-lo e ouçamos a sua voz. Ou às vezes Deus até nos tira qualquer provação para que nós vivamos mesmo uma vida medíocre, né, em consequência de desobedecê-lo. E aí lá no final nós vamos nos lamentar. E o fato de não ter provação também é uma provação, porque você está em desvantagem com as outras pessoas, porque você não desfruta da comunhão de Deus, não desfruta da presença dele na sua vida, apesar dele estar do seu lado todos os dias. E é isso que pode acontecer. Deus não vai fazer exatamente o que ele fez com o povo de Israel se nós não cumprirmos a nossa missão, mas talvez você esteja aí girando em torno do seu próprio eixo, talvez você esteja patinando a sua vida inteira e as coisas dando errado. E não é porque você vai fazer alguma coisa para Deus que as coisas vão dar, entre aspas, certo, porém Deus às vezes te faz patinar tanto para que você seja chamado a atenção e obedeça aquilo que ele quer que você faça. Então, meus irmãos, se você tem sentido que Deus tem te chamado para romper suas fronteiras, não faça pouco caso disso e também não desanime outros a atravessarem o Jordão. Quem foge a responsabilidade sofre as consequências. Deus sempre agiu em graça, mesmo no Velho Testamento, né? Muitas vezes nós falamos que estamos no período da graça, mas sempre estivemos no período da graça, mesmo na época em que Jesus não havia vindo. Nós vemos na vida de Davi isso. Nós vemos na vida de Davi como a graça de Deus, ela é superabundante. E como Davi foi perdoado por Deus tantas vezes e como ele ainda foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, as pessoas às vezes olham para aquilo para dizer que nós podemos errar e fazer todas as bobagens que quisermos fazer na nossa vida, que Deus sempre vai nos perdoar. É verdade, porém as pessoas esquecem de um detalhe: Deus não livrou Davi das consequências. Até porque não foi Deus diretamente que colocou aquilo sobre a vida dele, foi ele mesmo que plantou aquilo. E ele colheu todas as consequências daquilo. Então a graça de Deus nunca vai sair sobre nossas cabeças, porém nós vamos continuar colhendo os frutos daquilo que plantamos. Isso não vai mudar. É isso que nós precisamos entender. Quando Cristo fala que vós sois o sal da terra, porém se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado. Alguns entendem aquilo como uma perda de salvação, porém eu pelo menos creio diante da palavra de Deus que a nossa salvação é imperdível, uma vez salvo, para sempre salvos. Mas o que eu creio que Jesus está querendo dizer é o seguinte: realmente você está debaixo da minha graça, porém você pode vir a ser ninguém diante dos homens. Então você é sal da terra. Por isso, se você perder o sabor, para nada você vai prestar. Você não vai perder a sua salvação, você estará com Cristo na glória, você não irá desfrutar menos da presença de Deus na glória do que outras pessoas, porém, você perderá a oportunidade de salgar essa terra, você perderá a oportunidade de ser relevante nessa terra. E é isso que Jesus fala ali naquela passagem: você só vai servir para ser pisado pelos homens. As pessoas vão olhar para você e não vão ver Jesus na vida delas. E aí então que a graça de Deus superabunda e mesmo assim você ainda estará com ele um dia. Porém, será que compensa viver assim? E aí fica a pergunta. Mas vamos então observar agora as características daqueles que querem atravessar o Jordão. A diferença nessa passagem para aquela passagem que eles estavam lá 40 anos antes em Cades Barnea é que naquele momento eles não pararam para pensar e se manteram firmes na sua rebeldia. Porém aqui, finalmente, então eles param, pensam e refletem e falam: não, não vamos repetir o erro. E aqui, a partir de agora, nós vemos que há uma mudança de atitude. Os que estão dispostos, então, a atravessar o Jordão acordam para a necessidade. De repente, depois de refletirem sobre a gravidade de não atravessar o Jordão, a tribo de Ruben e Gad resolvem abraçar a responsabilidade. Olha o que diz no verso 17. Nós, porém, nos armaremos e iremos depressa à frente dos israelitas até os levarmos ao seu lugar. E os nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que cada israelita esteja de posse de sua herança. Eu quero que os irmãos recitem aqui comigo, mesmo que seja em outra tradução, mas recitem o verso 17 e 18 comigo. Vamos lá? Nós, porém, armaremos e iremos depressa à frente dos israelitas até os levarmos ao seu lugar, e os nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que cada Israel... Meus irmãos, que esse seja o seu voto ao Senhor, que esse seja... Eu nem gosto muito dessa palavra, voto ao Senhor, porque Deus não precisa de promessas que nós façamos a Ele, porque nós somos incapazes de cumpri-las pelo nosso próprio esforço. Mas que nós peçamos que o Espírito Santo nos mova a cada dia a fazer isso. Então, naquele momento, os filhos de Rubem e Gad prometeram que se armariam, que se preparariam para aquela guerra de tal forma que fossem eficientes e não perdessem. E Deus daria aquela capacidade. E eles falam algo muito marcante no verso 18. Não voltaremos para as nossas casas até que cada israelita esteja de posse de sua herança. Então, diga com você que essa igreja não vai retroceder até que cada pessoa, cada povo que Deus colocar no coração de cada provável pessoa que saia daqui, que essa igreja não irá retroceder até que essa tarefa específica seja completa. Eu não sei o que vai acontecer, mas se de repente Deus despertar algum jovem, alguém, sei lá, seja lá quem for daqui, para romper as suas fronteiras para um povo desconhecido, que essa igreja se comprometa de tal forma que ela não desista até que esse povo tenha sua herança em Cristo Jesus. E é isso, é essa a promessa que Rubem e Gad estão fazendo aqui. Eles então agora mudam de pensamento, porque eles foram exortados por Deus e eles abraçam então aquilo que Deus estava dizendo. Quando queremos obedecer, então temos um sentimento igual de Rubem e Gad, fazer um trabalho completo, como diz no verso 18, não voltaremos até que isso se complete. Vemos também que os que cumprem sua tarefa colhem consequências, mas neste caso as consequências boas. Vejamos o que ocorre nos versos 20 a 32. Vamos ver. Então Moisés lhes respondeu: se fizerdes isso, se vos armardes para a guerra diante do Senhor, e cada um de vós atravessar armado o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada diante do Senhor, então sim, voltareis e estareis sem culpa diante do Senhor e de Israel. E esta terra será vossa propriedade diante do Senhor. Mas se não fizerdes isso, estareis pecando contra o Senhor e estáis certos de que o vosso pecado vos atingirá. Pastor, você pode continuar lendo aí para mim, do verso 24 para frente? Edificai vós gardes para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri com o que haveis prometido. Então os filhos de Gad, os filhos de Rubem, falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí, na cidade de Gilead. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Muito bem. Você leu até o 30? 27. Pode até o 32. Então Moisés deu ordem a respeito deles, a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais e tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: Se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armados cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada dentro de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós a terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo: o que o Senhor disse aos seus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Amém? Amém, irmãos. Isso aqui é algo, uma passagem muito marcante, porque a gente vê que finalmente esse povo acordou para a realidade, finalmente esse povo resolve fazer exatamente aquilo que Deus nos manda fazer, e eles se inflamam de tal forma que contagiam todos os outros e se inflamam de uma forma que nos chama muito a atenção. E é esse, e é isso que Deus quer causar na sua igreja hoje. Eu entendo que há muito a se fazer ainda, meus queridos. Há muita coisa para fazer. Nós temos. E eu entendo que daqui para frente as coisas só irão piorar. Porque Deus, as profecias indicam isso. Né? Pelo menos no meu ver, as coisas só irão piorar. Porém, eu creio que o Espírito Santo apenas manda que eu faça aquilo que ele me pede para fazer. E sem sensacionalismo nenhum, eu tenho sentido que cada vez que eu tenho essa oportunidade, eu devo chamar a atenção da igreja do Senhor, em qualquer lugar que eu vá. E que vocês possam agir exatamente como Gad e Rubem fizeram. Comecem a se preparar para essa guerra. Graças a Deus vocês têm um homem de Deus aqui que os alimenta espiritualmente. E quando nós somos alimentados espiritualmente de maneira saudável, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nossa vida e nós começamos a ver as nossas responsabilidades e ver o que temos que fazer para Deus. Só que aí é que chega aquela parte, aquele ponto nevrálgico da nossa vida. Nós começamos a entender o que temos que fazer, mas a partir dali fazemos ou não. Então, meus queridos, não negligenciem aquilo que o Espírito Santo tem colocado no coração de vocês. Eu sei, eu não vou profetizar, não vou declarar nada, porque é o Espírito Santo que declara, mas pela coerência bíblica, eu entendo que aqui deve ter e precisa ter alguém que se levante e vá romper as fronteiras. Eu não acredito que Deus levante uma igreja em um determinado local e Deus faça essa igreja crescer e frutificar como tem acontecido aqui, para que ela fique só aqui. Para que ela não tenha a responsabilidade de sofrer, de todo mês ter que dividir certinho as suas finanças para cumprir aquilo que ela tem que cumprir perante a sociedade, que é o seu primeiro dever, como o pastor disse. Como testemunho, precisamos primeiro pagar o aluguel, pagar aquilo, aquelas contas que nos fazem, que são o nosso dever perante a sociedade. Então, eu creio que Deus quer mesmo que a igreja sofra cada vez mais nessa divisão desse valor monetário que ele tem dado a cada um, para que isso seja revertido para a causa dele. Porque é sempre com pouco que ele faz muito. Eu posso testemunhar isso na minha vida. Eu tenho pessoas que me apoiam e sempre são as igrejas pequenas que se levantam. E eu não estou dizendo que uma igreja grande não pode fazer a obra do Senhor, mas Deus sempre trabalha e sempre gosta de trabalhar com pouco, porque Ele sempre quer que a glória seja só para Ele. Ele quer que a glória seja só para Ele, porque é só para Ele. Então eu não acredito, minha convicção bíblica é essa, eu não acredito que dentro de cada igreja local não haja ninguém que não esteja sendo chamado pelo Espírito Santo do Senhor para romper suas fronteiras. Eu não acredito. E aqui, muito menos eu acredito, porque eu sei que vocês têm um ensino, e um ensino bem fundamentado da palavra de Deus. E vocês têm aprendido, vocês têm sido discipulados e discipulado outros. Então as pessoas aqui, elas são bem alimentadas pela palavra do Senhor. Elas têm tido discernimento daquilo que Deus quer dizer. Então não sejam negligentes. Deus está incomodando o seu coração. Não, por favor, não negligencie isso. Não ignore isso na sua vida, porque senão você irá patinar durante a vida inteira. E eu falo isso porque eu já pude presenciar eu presencio atualmente, eu conheço pessoas exatamente aqui dentro de Itabuna que sabem daquilo que Deus tem chamado para fazer, mas ainda estão aí. E cada vez que eu olho para essas pessoas e a gente conversa, você vê que elas ainda estão vazias de alguma coisa na sua vida, porque não têm feito aquilo que Deus tem incomodado para fazer. Então pare bem para pensar sobre isso. Será que você acredita que aqui nesse meio não existe ninguém que Deus tem chamado para romper as suas fronteiras? Eu volto a dizer aqui, eu não estou falando de você evangelizar o seu vizinho, de você evangelizar as pessoas da sua família, que isso aí é a tarefa de qualquer um durante todos os dias da sua vida. Não estou falando disso. Estou falando de Deus levantar pessoas, e eu não sei quantas ou como Ele vai fazer isso, mas de Deus levantar pessoas para que saiam daqui e vão anunciar Cristo onde Cristo não foi anunciado. Como Paulo fala, não pregando sobre fundamento alheio, né? E é essa a intenção. Nós precisamos lembrar o significado de igreja, chamados para fora. Precisamos ver que apesar de Deus ter trabalhado diferente com Israel, Ele ainda tem a mesma missão que Ele tinha para Israel, Ele tem para a igreja, que é proclamar o seu nome, que o seu nome seja glorificado. Deus queria que esse povo atravessasse o Jordão não só para dominar o mundo daquela época, não só para criar um grande império, para que eles pudessem se sentir os maiorais, para que eles pudessem ter terra que manava leite e mel, para que eles pudessem ter prosperidade e fartura. Mas Ele queria que aquilo acontecesse para que as pessoas do mundo afora vissem quem era Deus. E Deus quer que as pessoas lá fora, Deus quer que o mundo lá fora o conheça e veja o quanto Ele é grande e Ele quer ser glorificado através disso. Então é isso que Deus tem chamado a igreja para fazer. Infelizmente não estou com esse vídeo aqui, mas eu tinha um vídeo em que mostrava o quanto, falando assim, estatísticas sobre a população mundial, o número de crentes que nós temos em todo o planeta Terra, pensando assim naqueles que se declaram evangélicos. E aí, então, esse vídeo ele enxuga, falando aqueles que têm realizado a obra local, aqueles que têm, aí ele enxuga mais, usando aqueles que têm realizado a obra de romper as fronteiras, e aí ele pega, então, e coloca as finanças da igreja, colocando tudo aquilo que a igreja arrecada, e aí ele vai dividindo aquilo, e se você for olhar, a porcentagem é tão mínima daqueles que têm cumprido a tarefa de Deus e a porcentagem daquilo que tem ido e tem sustentado essas pessoas que têm atravessado o Jordão tem sido cada vez menor. Então, alguma coisa está errada, porque o Espírito Santo não vai deixar de trabalhar. Né? E graças a Deus por essa igreja, e graças a Deus porque vocês têm recebido o alimento saudável da palavra de Deus. Então não ignorem essa verdade. Não fiquem vagando 40 anos no deserto. Não cheguem até Cades Barnea e desistam, mas atravessem o Jordão. E isso não é do meu costume, eu não vou fazer apelo para ninguém aqui, porque eu creio que o Espírito Santo é que deve incomodar. Eu também não gosto, prefiro que, não gosto quando alguém fale para alguém levantar a mão e dizer que quer se entregar ao Senhor, porque geralmente, quando isso acontece, a pessoa se empolga e aí ela se esbarra no seu próprio entendimento, ela acha que aquele voto que ela vai fazer, ela vai conseguir cumprir e geralmente não acontece. Mas o que eu quero é que o Espírito Santo esteja aí incomodando o seu coração. E eu espero que ele incomode bastante, que ele faça você chegar em casa e talvez perder a sua noite pensando sobre isso. Eu desejo para você, talvez você vai achar que eu estou desejando mal para você, mas eu desejo para você o que eu passei durante muitas noites da minha vida. Durante muito tempo da minha vida, eu não conseguia deitar minha cabeça no travesseiro e ficar em paz. O pastor Tiago sabe disso, sempre conversei isso com ele. Porque eu sabia da minha responsabilidade, e não que eu fugia, mas eu via muitas coisas ao meu redor, muitos grandes obstáculos ao meu redor, e eu não conseguia romper aquilo. Eu sabia que Deus estava, então, fazendo uma obra na minha vida para me tornar mais capaz. E cada dia eu me sinto mais incapaz, não usando de falsa modéstia, mas cada dia Deus tem mostrado que é para a glória dele, que é só ele que é para ser glorificado. Então eu desejo a você isso, não me leve a mal, mas eu desejo a você que você chegue hoje, deite no seu travesseiro e você não consiga talvez até dormir, e que você passe por isso até que você faça aquilo que Deus quer que você faça, e você vai ver que você vai viver muito mais feliz. Você vai ver que quanto mais você é incomodado pelo Espírito Santo a realizar aquilo que ele quer, quanto mais você vê os obstáculos à sua frente, mais feliz você vai ser, mais abençoado você vai ser, mais preparado você vai estar. Então, vocês me perdoem, mas esse é o meu desejo para você hoje, essa noite. Então, pensem sobre isso. Algo está errado. E eu não acredito que nessa igreja não haja ninguém que esteja sendo chamado pelo Espírito Santo de Deus. Me perdoe por me alongar muito, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar com essa igreja hoje. Isso não é eu quero dizer para vocês que isso não é sensacionalismo. Eu realmente não gosto, né, de apelos sensacionalistas e de apelações também sensacionalistas, mas estou dizendo para vocês apenas aquilo que a palavra de Deus diz. Estou tentando mostrar para vocês as consequências de não cumprir aquilo que Deus nos tem mandado. O que eu mostrei para vocês aqui é apenas uma faísca, apenas um grão de areia no meio de uma praia, talvez, daquilo que ainda se tem para fazer na obra missionária. Existem cerca de 2 bilhões de pessoas em todo esse planeta Terra que não sabem nada, literalmente nada, sobre Deus. E a tarefa é muito grande, meus amigos. Nós estamos aqui agora, vocês talvez vão se surpreender com isso, mas esse trabalho que nós estamos realizando ali já vem sendo feito há mais de 50 anos. Mas como? Como ainda esse povo não foi alcançado? E eu posso dizer para vocês que já teve muitos missionários que passaram ali e derramaram o seu suor como gotas de sangue. Mas nem sempre as coisas acontecem assim tão facilmente como acontece aqui. Nós estamos ali batalhando para conseguir algo que a nossos olhos é impossível. Muitas vezes eu deito e paro para pensar. A minha saúde às vezes não está muito boa. Às vezes meu filho fica doente, às vezes eu tenho que sair. E aí tem coisas para fazer. E eu estou sozinho. Porém, Deus tem me feito lembrar cada dia que é Ele que vai fazer. E que Ele não quer que eu seja lembrado. Inclusive, se vocês nunca lembrarem de mim, aqui eu não vou ficar triste não, mas eu só espero que vocês lembrem daquilo que o Espírito Santo está colocando no coração de vocês. Amém? Então vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. Vou chamar aqui meu amigo, amado pastor Tiago. Senhor Deus, não sou nada diante de Ti. E eu espero, eu peço que o Teu Espírito Santo, nesse momento, fale os corações dessas pessoas. O Senhor sabe que eu não sou um grande orador, não sou um grande pregador, porém, o Senhor tem me dado o privilégio de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. O Senhor tem me dado o privilégio de conviver com pessoas que têm sido instrumentos para o meu crescimento em vida espiritual. E eu tenho tentado, Senhor, também passar isso para as outras pessoas, ó Deus. Que o Senhor me use também dessa maneira e que essas pessoas aqui possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e saber que é impossível que essa igreja não tenha ninguém que deva ser despertado para romper essas fronteiras, atravessar o Jordão e ir atrás daqueles que precisam crer no Senhor. Deus, que essa igreja possa fazer que nem a tribo de Ruben Gad, que ela não desista até que aquele povo que o Senhor dará, a não sei quem aqui, seja alcançado, e até que alguém ali, pelo menos uma alma, reconheça o Senhor como Senhor e Salvador. E nós sabemos que um dia, independente de crer ou não, todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor. Mas nós queremos que muitos desses joelhos se dobrem, mas de maneira que sabem que foram um dia remidos pelo sangue de Jesus, Pai. É muito triste pensar que todo joelho se dobrará e muitos desses joelhos estarão destinados ao fogo eterno, Pai. E nós sabemos que essa é a realidade, nós não podemos fugir dessa realidade. Aquele que quer, aquele que crê está salvo, quem não crê está condenado, Senhor. E a condenação eterna é algo terrível. O simples fato de estar separado de Deus, estar separado de Ti, é algo terrível. Se pararmos para pensar, poderíamos até enlouquecer, porque sabemos que é algo terrível. Então, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um aqui, que ele tenha sido incomodado, que o Senhor dê todas as provações possíveis para que ele volte seu olhar para o Senhor e para que ele possa ser presenteado com tudo isso, para que ele possa ter o seu nome glorificado através da vida dele, Pai. Porque a glória é para o Senhor, Pai. E que essa igreja continue a crescer, ó Pai, continue a ter... Tenha misericórdia do teu servo aqui, ó Deus. Tenha misericórdia do pastor Tiago, Pai, que tem tentado fazer aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Dê um coração humilde a ele a cada dia. Não deixe livre, ó Pai, do orgulho. Livre, ó Deus, todos os dias de esbarrar na sua sabedoria. Nós sabemos que ele é alguém capacitado, ó Deus, academicamente, mas não deixa, Pai, de maneira nenhuma, em momento nenhum da sua vida, ele esbarrar isso tudo, Pai. E que hoje, ou seja lá qual for o dia que for determinado pelo Senhor, alguém dessa igreja se desperte para romper as fronteiras. E essa igreja não desista até que essa tarefa seja completa, meu Pai. Esse é o meu desejo para essa igreja, meu Pai. E dê esse privilégio para esse irmão, meu Pai. Dê esse privilégio para esse pastor que tem se dedicado à obra do Senhor. Dê esse privilégio de enviar alguém, ó Deus, a qualquer campo que seja, seja lá qualquer missão que seja. Mas dê esse privilégio a ele, ó Deus. E dê também capacidade para que ele arme esta igreja com as armas necessárias para essa guerra, meu Pai. Assim como o Senhor capacitou aquelas tribos de Israel ali, ó Deus. E que eles possam conquistar não é a herança material, mas a herança espiritual para o Senhor, Deus, e para a sua glória. É no nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Amém, amados. Pode se sentar um pouquinho.